Vishnu Padaya Krishna Parishtaya Bhutale Shrimate Vidayananda Goswami Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Parishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Vamos aqui iniciar uma série de podcasts tratando sobre o Yoga Sutra de Patanjali. Nós estudamos nesses três primeiros módulos alguns aspectos do Yoga baseados no Yoga clássico, que é o Yoga de Patanjali. O Yoga de Patanjali ele está dentro de uma estrutura sistemática, ele está dentro de uma corrente das seis filosofias, na verdade ele pertence e compõe os Satdarshanas, ou os seis sistemas filosóficos ortodoxos dentro da tradição filosófica da Índia. Lembrando que o Yoga, junto com o Sankhya, compõe esse conteúdo que visa, primeiro, através de uma compreensão metafísica da natureza, que é Sankhya, a prática do Yoga, a liberação. Então, Sankhya traz a compreensão metafísica da natureza, do mundo, da realidade. E o Yoga, através da prática, da ascese, visa este processo de evolução, o processo de transcendência, através de uma metodologia, de um sistema. Esse sistema de Yoga, apresentado por Patanjali, como já foi dito no curso, e temos aí nos materiais didáticos, nas apostilas, aborda uma visão muito antiga, uma visão muito tradicional, baseada no Srimad Bhagavatam, uma escritura de mais de 5 mil anos, que é considerado como o sumum bonum de todo o conhecimento védico, toda a essência ou os principais aspectos do conhecimento védico estão presentes, sistematizados também no Yoga Sutra, em termos de método e aplicação, ou método e prática do conhecimento. Esse conhecimento, Sankhya, a metafísica, a compreensão dos fundamentos da realidade, o que fundamenta a realidade observada. Interessante também considerar aqui que a filosofia de Sankhya, dentro da visão das filosofias da Índia, ela é tida também como um sistema de psicologia. Não temos na tradição da Índia um sistema ou método de psicologia como é no Ocidente, uma psicologia empírica. Na Índia, a psicologia ela é filosófica e a abordagem é feita através dessa compreensão metafísica de Sankhya. Então, dessa forma, o Yoga, cuja palavra, raiz etimológica, deriva de yug, significa unir, juntar, né, ou colocar sobre jugo, tem também uma raiz próxima em outras línguas, como mesmo no latim clássico, jungere, jungum, no inglês, yok, e assim por diante. No português também vamos encontrar cônjuge, por exemplo. Então, o yoga, cuja finalidade é a ascese, é o processo de integração do ser individual com o ser supremo, tem como base uma metodologia de meditação, um processo, uma técnica de ascese que visa o alcance meditativo, o alcance da absorção no aspecto pessoal de Deus. Temos, em alguns momentos, algumas características do yoga que fogem um pouco desse yoga clássico, como nós abordamos isso também no primeiro e no segundo módulo, e também um pouco mais no terceiro, uma visão crítica. Isso é realmente fundamental para a formação de bons instrutores, desenvolver uma visão crítica do que nós estamos estudando, do que nós estamos lendo e com o que nós vamos atuar. E o yoga é importante deixar bem claro sempre que não é um sistema de produzir santos, um sistema de que as pessoas são todas dotadas de boas intenções e que a história do yoga é uma história de flores e plumas, né? Não é bem a verdade, certo? A yoga realmente passou por muitos momentos em que deturpações, mudanças de objetivos, de propostas, foi realmente bem atribulado o conteúdo, a transmissão e também a interpretação dos principais textos védicos. Então nós vamos ter no Yoga Sutra de Patanjali uma sistematização do sistema de yoga, que na verdade foi apresentado por Kapila Deva, que foi o apresentador, o orador do conhecimento filosófico de Sankhya, e também dentro do sistema de Sankhya ele apresentou o método do Astanga Yoga, e Patanjali decodificou isto. Kapila Deva, mesmo contrariando os dados dos indólogos, né, que falham bastante em seus cálculos históricos, a data não é de 3 a 13 séculos depois de Cristo. Na verdade, Patanjali viveu 2 séculos antes de Cristo. E Kapila Deva, também, que se remonta aí nas pesquisas e dados históricos dos pesquisadores e acadêmicos, indólogos, já de 150 a 200 anos até hoje, é baseado num Kapila que viveu também após Cristo, né, na nossa era cristã. E, na verdade, isso é um grande equívoco teórico, em termos de pesquisa e até mesmo em termos intelectuais, de que está se embasando para ter esses cálculos, se nas escrituras temos dados reais, dados que levam a entender realmente a antiguidade desse conhecimento, e que Kapila Deva, o real Kapila, orador do conceito da filosofia de Sankhya e de Astanga Yoga, viveu alguns milhões de anos. Isso nós vamos ver no primeiro módulo, apostila sobre o conteúdo, o contexto histórico do yoga. Mas o importante notar nesse momento é que, afora o sistema de yoga clássico, nós temos também algumas práticas populares de yoga assimétricas, ou melhor, assistemáticas, não sistematizadas. E também existem certos tipos de yoga que não seguem os shastras, não seguem as escrituras, ou seja, não são sistemas de yoga védicos. Por exemplo, o yoga budista e o yoga da doutrina jainista, né? Então, são yogas que não se originaram da metodologia do Astanga ou da metodologia filosófica de Sankhya. Então, são considerados sistemas de yoga ou processos de yoga assistemáticos e não védicos, sistemas de yoga populares. Esses populares, principalmente no final do século XIX, estiveram presentes com os faquires, e foi o que realmente o Ocidente mais consumiu ao longo do século XX, foram yogas ou métodos, estilos de yoga vindos de faquires e não de verdadeiros yogis. Então, sempre importante ressaltar o painel no qual nós estamos buscando estabelecer esse conhecimento do yoga. Um outro ponto importante, antes de entrarmos no Yoga Sutra ainda, na leitura dos textos, é considerar que o yoga tem duas bases, tem duas fundamentações em sua filosofia e duas em sua prática. Em sua filosofia, a base do yoga visa, isso em Sankhya, a renúncia e a liberação. Na prática do yoga, ou no sistema de yoga, na sua questão prática, não apenas filosófica, vamos ter a disciplina e a renúncia. Então entendemos que a renúncia está tanto no plano da filosofia de Sankhya, como também no plano da prática do sistema de yoga. Certo? Alterando então, junto com as ideias de liberação, pisando aí na filosofia e a prática, a disciplina. Então, nós temos que o yoga três pilares: a prática disciplinada do processo, do método de yoga, que não considere-se ainda como asanas, como técnicas corpóreas, mas meditação. Então, a disciplina técnica, a disciplina prática, a renúncia, o desapego, o desprendimento, que é um fator importante de ser entendido, não é o desprendimento físico, mas o desprendimento interno, o desprendimento da consciência e da identificação da consciência com os elementos do corpo, com os elementos relacionados ao campo físico. E liberação, moksha, ou Kaivalya, no próprio Yoga Sutra de Patanjali, nós vamos ver a última exposição de Patanjali, o último sutra, Sutra 34, vai falar justamente de Kaivalya, liberação, assim como todo o quarto capítulo, ele vai concluir nesse aspecto final de Kaivalya, a liberação. Então, prática da disciplina, renúncia e liberação. Em cima dessas três características, ou três bases do sistema de yoga, podemos entender que o yoga de Patanjali está dentro do moksha, shastra. Shastras são escrituras, as bases escriturais para o conhecimento. Shastras. E moksha, liberação. Então, são as escrituras da liberação, escrituras que ajudam o ser vivo a se liberar do aprisionamento na condição material. Um outro ponto aqui a ser enfatizado são algumas características do Yoga Sutra. Como eu disse, ele parte da doutrina ou dos sistemas, dos seis sistemas filosóficos, né? E yoga tem aí então uma estrutura, tem uma metodologia, certo? O yoga de Sutra de Patanjali não apresenta questões filosóficas, como eu disse, é mais um aspecto psicológico. E dessa forma, é interessante notar que o primeiro capítulo começa com o final do processo, certo? Se você considerar o Ashtanga Yoga, Samadhi é a conclusão, o último estágio. E o Yoga Sutra de Patanjali começa com Samadhipada, o primeiro capítulo justamente, falar sobre o Samadhi, sobre a liberação, sobre a absorção, o estágio último, né, diríamos, da meditação. Claro que dentro do próprio Samadhi, do aspecto meditativo, encontramos níveis, encontramos algumas subdivisões, onde realmente vamos entender o Samadhi como a Asamprajñata Samadhi, o Samadhi sem nenhum foco externo, o Samadhi sem nenhuma necessidade de discriminação, onde a relação do ser com o absoluto se torna o próprio processo, a própria presença, o próprio estágio de consciência do yogi. Também gostaria de dizer aqui antes de iniciarmos, temos alguns livros, alguns autores que são realmente importantes de serem mencionados, como no caso Mircea Eliade, tem um livro chamado Patanjali e o Yoga, certo? Também é um trabalho muito claro, muito focado no que é o Yoga Sutra de Patanjali. Também nós podemos considerar um trabalho muito bom de aqui do pegá-lo aqui Surendranath Dasgupta. Surendranath Dasgupta, que viveu aí no final do século XIX, século XX, foi o mestre, na verdade, um acadêmico que orientou o trabalho de tese em doutorado de Mircea Eliade. Era um indiano e foi quem deu assim uma base clara, uma base um pouco mais fidedigna aos estudos acadêmicos do yoga na virada do século até ali século 20, aliás, década de 20, né, uma grande influência. E claro que seria importante, né, destacar alguns que não são tão indicados nos nossos estudos. Um deles, que é um nome muito proeminente, podemos citar até dois, é Max Müller. Max Müller é um alemão indólogo, muito voltado e ligado à Companhia das Índias, né, sob influência, sob patrocínio da coroa inglesa, coroa britânica. Então, seus livros são bem assim voltados a um propósito, que não são os propósitos reais do yoga, como realmente no final do século XIX e século XX tivemos muitos desvios. Um outro também é Max Weber. Max Weber também comete vários equívocos em interpretações, né, dentro da sua visão de sociologia das tradições antigas, incluindo a tradição hindu. Então, interpretações e leituras assim que realmente não vão somar em nada para o nosso trabalho, né, de compreender aí a tradição toda do yoga, e pelo contrário, pode até mesmo acabar prejudicando um pouco a compreensão real do que é o yoga, do que é essa tradição. A tradição então da Índia considera o Sankhya, como o Darshana mais antigo, né, como eu digo, falado por Kapila Deva há milhões de anos. O sentido de que a base do yoga, conhecimento a respeito do yoga, remonta, sem brincadeira, né, sem dúvida, assim, no início da criação, certo? Para o Sankhya e o Yoga, o mundo é real, não é uma ilusão, como é, por exemplo, na visão do Vedanta. O Vedanta já considera que tudo é uma ilusão. O Vedanta, aqui no caso, o Vedanta Advaita, o Vedanta monista. Porém, tanto na visão de Sankhya quanto na visão do Yoga, o mundo é real. Porém, como é dito também no Bhagavad Gita, a realidade do mundo é transitória. Não é para ser negada, mas é para ser compreendida, Viveka. E esse acaba sendo então o objetivo do yoga, o objetivo real da prática do yoga. Bem, nós vamos nos basear aqui na leitura do primeiro pada para o primeiro capítulo, né, dizendo, para esclarecermos aí um pouco, ajudarmos no acompanhamento desses estudos do Yoga Sutra, já que em aula nós teríamos uma certa defasagem. Então, nós vamos ter aí a leitura do Yoga Sutra de Patanjali, uma abordagem prática do Gustavo D'Auster, que foi baseado em palestras proferidas por Howard Resnick, Hridayananda Das Goswami, na Universidade da Califórnia, São Luís Obispo, em 2003, dentro de um setor de departamento de yoga, uma escola de yoga universitária. Na verdade, apenas ainda para deixar um pouco mais claro assim, algumas questões temporais ou históricas do yoga, me lembrei agora que é interessante trazer para vocês que no Rig Veda aparecem, que é considerada a escritura mais remota, né? Encontramos dados ou palavras, termos sânscritos se referindo já ao yoga. E também tem algumas estátuas, tem algumas imagens em argila encontradas em vale, né, no Vale do Rindo, onde tais estátuas aparecem já em posturas sentadas, posturas de yoga, posturas de lótus. Aparentemente, Siddhasana, né, posturas meditativas. Então, isso mostra que, para quem estuda um pouco, pode dar uma pesquisada sobre o continente Hindu, ou área Hindu, vai encontrar aí referências sobre esse período antigo, que data o Rig Veda, ou dos fósseis, né, e restos de uma civilização ali presente, já praticantes de yoga. Bem, primeiro pada, então, no Yoga Sutra de Patanjali, Samadhipada, Sutra 1.1. Aqui agora então vou falar apenas Sutra 2, Sutra 3, sempre se referindo ao primeiro capítulo. Então, o primeiro sutra inicia com Atta Yoga Anushasanam. Agora estamos para receber os ensinamentos de Yoga. Geralmente se cometem muitos equívocos já no primeiro sutra de Patanjali, em se considerar Anushasanam como asanam, como postura. E, na verdade, Atta, agora, Yoga, Yoga, referente ao Yoga, Anu, seguirão, ou teremos, ou estaremos seguindo, Shasanam. Shasanam é uma raiz, um substantivo, que se refere a ensinamentos, conhecimentos. É a mesma raiz, Shasanam, é a mesma raiz de Shastra. Shastra, como eu falei há pouco, se refere aos livros de conhecimento, aos livros védicos, às escrituras sagradas. Ou seja, chegou agora então o momento de ouvirmos ou recebermos e seguirmos os ensinamentos referentes ao Yoga. Esse é o início do Yoga Sutra. Preparamos nossa mente, nossa consciência, nossa mente para receber o conhecimento. E então, segundo sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodha, famoso sutra. Yoga significa Chitta Vritti. Chitta é consciência. Uma observação interessante a respeito de consciência é entendermos que ela possui alguns aspectos, certo? Ou fatores onde ela atua. A consciência, ela é, ou ela tem o fator mente, manas, intelecto, buddhi e ego, ahamkara. Então, a consciência, chit, ela atua, ela tem como fator a mente, o intelecto e o ego. Okay? Então, ela é como um veículo onde se ocorre, onde se estabelece a observação, a atenção, a razão. Certo? E dentro de suas funções, podemos considerar também a função cognitiva, a função conativa, a volição ou a moção, o movimento, né? Tudo isso está ligado ou deriva da consciência, deriva de chit ou chitta. Então, chitta vritti, os movimentos da consciência, aquilo que agita a consciência, aquilo que tira a serenidade da consciência, tudo isso vai, sem dúvida alguma, estabelecer um desequilíbrio, estabelecer uma movimentação, não apenas na consciência, algo sutil, mas também no movimento, na cognição, na conação, na razão, né? No nosso foco de atenção, na nossa possibilidade ou desenvolvimento da própria observação, pois tudo isso está dentro de um único veículo, que é a consciência. Então entendemos ali já primeira instrução de Patanjali, que a consciência deve ser equilibrada, ela deve permanecer estável. Nirodha, então, é alcançar, é cessar aquilo que está tirando essa estabilidade, ou melhor, essa instabilidade da consciência. Naturalmente, da inteligência, da mente e a própria exaltação do ego. Terceiro sutra, Tadadhastu Swarupe Vasthanam. Tadá, então, Drastu, Dristva, o observador, estará, Swarupe, ou observará, sua própria forma, Vasthanam, em sua natureza real. Ele poderá observar o que ele é em sua essência. em sua posição constitucional. Isso, como foi dito em aula, o sentido real, metafísico, filosófico do asana é a posição constitucional do ser, Vastanam. E isso é possível quando o observador, o yogi, consegue, dentro do seu estado de consciência suavemente equilibrada, harmoniosa, certo? Observar-se em sua natureza real, não observar-se dentro dos impulsos, dos sentidos, da propulsão externalizante da mente ou dos conceitos ilusórios da percepção. No quarto sutra, Vritti Sarupam Itaratha. Caso contrário, vive-se as designações da mente. Olha só, se a consciência não estiver serena e atuando como um veículo para as suas funções ou para os seus fatores ocorrerem, o que vai dominar, o que vai ganhar a posição de veículo será a mente. E estaremos então dentro das designações da mente, as dualidades da mente. 5. Vrittaya paschataya klishta. Existem cinco tipos de processos mentais: klishtas e aklishtas, ou seja, que causam sofrimentos ou que não causam sofrimentos. Ele vai dizer isso já no sexto sutra. Pramana viparyaya vikalpa nidra smritayaha. Discernimento, engano, imaginação, sonho, lembrança. Esses então são os kleshas, são os processos mentais que trazem sofrimento ou ausência de sofrimento. Mas os processos mentais, de uma forma ou de outra, sempre trazem um resultado, uma substância, um conteúdo. Esse conteúdo pode observar que klesha e aklesha não está dizendo que é um conteúdo sem sofrimento apenas, né? Mas é um conteúdo que, de uma forma ou de outra, mesmo que não traga sofrimento de imediato, de sofrimento na sua própria causa, ele vai causar algum tipo de processo. E esse processo pode gerar adiante um desenvolvimento para o sofrimento. Entende? Mesmo uma situação de paz, uma situação de prazer, de satisfação, ela vai ser sequencialmente levada ao seu oposto, às dualidades, porque a mente, ela se acostuma com o que é agradável, favorável a ela. Então, em oposição, uma situação seguinte pode não ser de acordo com os desejos que a mente tem. Depois, Sutra 7. Pratyaksha nu maganagama pramanmani. Discernimento. Aqui vai vir então a definição de discernimento. Discernimento é baseado no conhecimento obtido de três fontes: percepção direta, lógica e autoridade. Isso nós também falamos no nosso primeiro módulo, né, sobre os pramanas. Pramana, percepção direta, né, da lógica, pratyaksha, anumana e shabda. Sutra 8. Viparyayo mithya jnanam atadrupam pratishtam. Enganar-se é ter uma percepção falsa que não se baseie na realidade. Então, essa percepção, que é o primeiro pratyaksha, né, o primeiro tipo de pramana, a percepção direta, essa percepção muitas vezes pode ser uma percepção equivocada, não baseada no que é realmente. E essa realidade, né, mithya, a raiz é de mito, mithya jnanam, conhecimento mítico, conhecimento do que não é o real. O real aqui no sentido de físico, certo? E depois no seu sentido metafísico. Qual é a constituição, qual é o fundamento da realidade. Certo? A percepção falsa, ela não considera o fundamento da realidade. Ela considera apenas a percepção, o que está dentro dos sentidos, o que é que os sentidos podem perceber desta realidade. Então, isso é mithya gyanam, conhecimento superficial, um conhecimento não profundo. Sutra 9. Shabda gyanam nupati vastu shunyo vikalpaha. Imaginação é um conhecimento sem substância, baseado em palavras. Ou seja, muito do que nós temos é pura imaginação, baseada em palavras, o que se ouve, né, do que se ouviu dizer sobre algo que também não é real, mas que foi baseado em definições, designações, puro jogo de palavras, jogos de linguagem, como diria aí o Wittgenstein, na teoria da linguagem. Então, imaginação é aquele conhecimento que não tem substância, é aquele conhecimento que é apenas baseado no que foi dito, né, no que foi falado. E não é constatado, não foi presenciado tal conhecimento. Então, isso é pura imaginação. Sutra 10. Abhava pratyayalambana vrittir nidra. Sonhar é um processo mental baseado na percepção daquilo que não existe. Então, sonhar é um processo que a mente adquire, que a mente executa sobre algo que não existe, a não ser no campo psíquico. Claro que a psicologia, principalmente a psicologia ocidental, vai considerar que há uma existência. A mente possui substância e essa substância é real, é existente, certo? Mas no yoga, o processo de sonhar não é bem um processo, diríamos, averiguável, né? Mas o sonhar aqui no sentido de viver de um sonho, no sentido de viver como nidra, vritti nidra. Nidra é sono, vritti, o movimento, movimento que ocorre na mente durante o sono, certo? Esse movimento que ocorre durante o sono cria o sonho em nossa mente. E esse sonho, na verdade, é baseado na percepção de algo que não existe, a não ser no campo mental. O conteúdo pode existir, mas o movimento, a substância, ela não está ali. 11º. Anubhuta Vishaya Sampramosha Smriti. Lembrar, Smriti, lembrar não é se livrar de uma percepção. Muito direto, né? A resposta aqui é: a lembrança não vem para você fugir de uma percepção. Por exemplo, alguém que está numa floresta em chamas e de repente ele tenta lembrar, pensar e ficar lembrando de uma enseada, né, com água de coco, ou uma sombra super agradável, ou mesmo sua última viagem para a Antártida, né? Não vai resolver. A lembrança de uma outra situação, diante de uma situação real, não vai mudar em nada o fator substancial real. Então, lembrança é não se livrar de uma percepção. Doze. Abhyasa vairagya abhyantam nirodha. Aqui vem um daqueles pilares que eu falei, as duas bases do yoga. Esses processos são controlados através da prática e do desapego. Abhyasa, prática. Vairagya, desapego. Então nós vamos controlar esses seis processos que ocorrem na mente, criando situações agradáveis ou desagradáveis, situações de sofrimento ou de não sofrimento, através da prática e do desapego, pois tudo isso está no nosso campo mental, certo? No Manamaya Kosha. Não está realmente existindo, para o nosso ser, para o nosso verdadeiro eu, a não ser através dos sentidos de percepção. Você percebe algo no campo físico, e esse campo físico pode estar manifestando algo de sofrimento, algo que está afetando de alguma maneira a sua realidade física. No campo metafísico, no campo da alma, tudo é uma experiência que visa a elevação, a ascese, a autossuperação, o autoconhecimento, a autorrealização. 13. Tathāstito yatno vyasa. Prática significa empreender esforço. Definição de prática. Empreendimento de esforço. 14. Satu dirgha kala nairantarya satkara sevito dridha bhumihi. Atinge-se uma posição segura ao cultivar esta prática de forma fiel e ininterrupta por longo tempo. Isso então é abhyasa, né? A você praticar firme, ininterrupto, determinado. Isso é o que esse sutra passa, a ideia justamente de abhyasa, que foi apresentado no sutra anterior. 15. Drishtanu shravika vishaya vitrishnasya vasikara samjana vairagyan. Definição de desapego. Desapego é definido como o controle obtido por não desejar os objetos dos sentidos vistos ou descritos. Olha só. Então, na verdade, desapego não é você se desapegar do que você tem, do que você possui, mas do possuir, do ter, não do objeto, mas da função mental que exerce a sua presença de ego sobre esse objeto, sobre determinada situação ou sobre determinada condição da existência. Então, esse é o verdadeiro desapego, né? Você ter um controle dos desejos sobre os objetos dos sentidos, aqueles que são vistos, percebidos ou mesmo aqueles imaginados. Imaginação, lembram-se, palavras, não é? Como se ouve alguém falar que foi para o Havaí e você fica louco também para ir. E, na verdade, o desapego tem que surgir desses elementos sutis que atuam no nosso campo mental. Não necessariamente do campo grosseiro. Se você trabalha no campo sutil esse desapego, o campo físico, a matéria, vai ser facilmente subjugada internamente, não fisicamente, não materialmente. Todo um tratado realmente psicológico, uma relação psicológica com o estado real ou o estado da realidade. Sutra 16. Tatparam purushakya te guna vaitrishnayan. Além disso, ao saber da existência da pessoa, purusha, pessoa suprema, livra-se de todos os desejos mundanos. Aqui, pessoa, no significado está dito que purusha literalmente significa pessoa. Esse é um termo central da filosofia Sankhya, o que refere-se à pessoa individual transcendental, à alma, ao ser vivo eterno, ou, em outras palavras, o eu. Purusha também se refere a Deus. Nesse sentido, encontramos o termo Parama Purusha, ou Purushottama, como nós tratamos também numa aula anterior. Então, esse Purusha está se definindo como a personalidade, a individualidade, certo? A condição individual do ser transcendente, não é do purusha, do corpo, mas do transcendente, da individualidade do ser na transcendência. E aqui entende-se também como Mahapurusha, como Deus. Então Deus possui a sua forma como pessoa, sua individualidade, sua personalidade, e a alma individual possui também, por sua vez, sua individualidade, sua personalidade. Então, compreender essa existência de si mesmo como pessoa e de Supremo Deus também como pessoa torna a nossa consciência livre de todos os desejos mundanos. Então, veja como vai se desenvolvendo gradualmente. Patanjali começa ali ensinamentos. controle a consciência, busque o observar-se internamente. Você vai observar que surgirão seis fatores mentais que podem criar sofrimento ou não criar sofrimento. A prática constante, o desapego, ajuda você a controlar esses kleshas e sofrimento ou não sofrimento, certo? A prática constante é o esforço empreendido. O desapego é não se identificar com os desejos que a mente cria sobre os objetos dos sentidos. E isso tudo se torna possível quando compreendemos a nossa natureza pessoal, individual, substancial, transcendente e também a natureza transcendente do Supremo. 17. Vitaka vicharanandas mitarupanugama sampragnata. Aqui então minha primeira definição de samadhi, ou o primeiro aspecto definido de samadhi. O completo estado de conhecimento é atingido através da análise gnata, reflexão, asmita, bem-aventurança, ananda, individualidade e beleza, rupanugamat. Então, há um resultado após compreender que você é uma pessoa, você é uma personalidade, que Deus é uma pessoa, que Deus possui uma personalidade, uma individualidade. Disso, desse estado de consciência em conhecimento, atinge-se uma análise profunda, uma reflexão de discriminação profunda, um estado de bem-aventurança no coração, na consciência, o estabelecimento da individualidade e uma visão da real beleza que há na vida. Sutra 18. Outros, ou melhor, Virama Pratyaya Vyasa Purva Samkara Seshonya. Outros têm como prática primária o cessar, deixando apenas os condicionamentos sutis. Esse cessar se refere à linhagem monista, necessariamente. Está se referindo àqueles que apenas negam a existência dos objetos ou dos elementos que estão chegando até a mente e criando os kleshas, entende? E através da prática e do desapego, na verdade, não é do desapego da substância, mas o desapego da forma, o desapego do elemento físico, do elemento material, e não do elemento sutil, psicológico, mental. Ok? Então, outros, esse outros, está justamente se referindo ao yoga não védico. Até porque a linhagem de Shankara não é uma linhagem oriunda da tradição dos seis sistemas filosóficos ortodoxos. Então, deixando apenas os condicionamentos sutis, ou seja, você nega apenas a matéria, você nega apenas o aspecto físico da natureza, o aspecto físico da realidade, sem compreender a substância. E é entre a realidade sutil e os fundamentos dessa realidade que residem os condicionamentos sutis que impedirão este indivíduo alcançar a sua liberação. Isso também é falado no Bhagavad Gita, né? No segundo capítulo, Krishna vai explicar que, abstendo-se dos objetos dos sentidos, você não resolve o desejo de adquirir, de possuir, de desfrutar ou de interagir com tais objetos. Então são justamente esses condicionamentos sutis que ficam e que irão modelar o nosso comportamento. Aqui então, a proposta do Yoga Sutra não é estabelecer essa relação, mas sim o desapego justamente desses elementos sutis. O desapego profundo e o superficial, ele apenas existirá com uma causa oriunda dos nossos próprios méritos. Entende? Você não vai ter que fugir de um sofrimento e nem vai ter que procurar por felicidade. A vida é o que ela é. E você vai ter conhecimento, discriminação, para profundamente buscar o seu estado de conexão com o Supremo, de tal forma com que essa realidade ilusória, transitória, passageira, que causa klesha e aklesha, não interfira na sua liberdade como ser individual transcendente. Sutra 19. Bhava pratyayov deha prakritilayanam. Outros ainda, com a consciência mundana, obtêm um corpo celestial. Aqui Patanjali está começando a definir os outros, na verdade, né? Esse outro aqui se refere aos yogis místicos, que através do sistema de yoga óctuplo, ou Ashtanga Yoga, visam, de certa forma, poderes místicos, que nós também já falamos bastante em aula disto, e que é algo muito atrativo, as pessoas gostam de ver um yogi místico, né, fadado de guru, de mestre, né, que materializa objetos, que levita, que fala coisas bonitas, mas apenas para hipnotizar a nossa fraca mente discriminadora. Então, esses pseudo-yogis, dotados de poderes místicos, né, desenvolvem uma consciência mundana e acabam desenvolvendo a possibilidade de obter um corpo celestial, o que não é, de forma alguma, a proposta do yoga, como eu falei. Kaivalya, ou moksha, é a liberação, inclusive, desses objetos mais sutis e prazerosos que o mundo material, através do poder místico, pode oferecer. Sutra 20. Shraddha, virya, smriti, samadhi, prajna, purvaka e tirasam. Outros priorizam em suas práticas fé, vigor, memória, transe e sabedoria. Aqui já são os gyanis, né, dotados ali de base religiosa, base védica. 21. Tivra samveganasana. A perfeição do yoga está próxima para aqueles que estão veementemente determinados. Então, a determinação é um fator aí importantíssimo. Compondo junto com a determinação é a esperança, né, e o entusiasmo. No 22. Mridu madhyadikamrita tatopi vishesha. Há distinções de intensidade de prática. Uma prática suave, uma moderada ou extrema. No 23, essa prática moderada vai levar então ao 23, ou a prática intensa, ou a prática mais suave. Ijvara pranidhanavat. Ou atinge-se a perfeição através da devotada meditação do Senhor Supremo, em Ijvara. Ou você executa com determinação, você vai executar uma prática suave, moderada ou extrema, a intensidade da prática, ou vai atingir através da devoção meditativa. Então, a determinação vai ter que estar presente nesse estágio aqui que Patanjali desenvolve. É uma prática determinada, tanto na prática mesmo, física, do corpo, uso do corpo, ou a prática determinada da devoção meditativa no Supremo. 24. Klesha karma vipakasha yair aparamrishta purusha vishesha ishvaraha. O Senhor Supremo é uma pessoa distinta, intocada por problemas karma, consequências materiais e condicionamentos. Então, nesse Sutra 24, Patanjali dá algumas características de Ishvara. Estabelece que Ishvara é diferente do Purusha, do ser individual. Ishvara é o ser individual supremo. E nós, como Divas ou como Purusha, somos seres infinitesimais, seres pequenos, dependentes, conectados a ele. 25. Tatra niratishayam sarvagyabijam. Nele, no Ijora, está a insuperável semente da onisciência. Aí o aspecto, então, de Ijora como Purusha, né, de Ijora como Paramatma, como Brahman, como Bhagavan, a onisciência suprema. No 26, Sapurveshanapi Guru Kalena Navachetat. Por não ser limitado pelo tempo, ele é o guru mesmo dos anciãos. Paramatma é dito também como sendo o guru, Chaitya guru. Chaitya, no coração, no peito. Guru, o mestre que nos ensina no coração. Diríamos na intuição mística. Tasya vachaka pranava. Todos esses sutras, após o 23, está se referindo a Ishvara. Então ele diz, Tasya vachaka pranava. Sua fala é a sílaba Om. O Om no Bhagavad Gita também vai ser definido como um dos aspectos, do aspecto sonoro, do impessoal, do aspecto impessoal de Ishvara. 28. Tadjapas tadartha bhavanam. Entoando-o, compreende-se o seu significado. E o significado que o mantra Om estabelece, o pranava Om, é justamente da eternidade da alma. No 29, tata pratyachetano digamo pi antaryabhavascha. Daí se obtém realização interna e os obstáculos deixam de existir. Quando você compreende a sua eternidade, não existe mais temor, não existe mais problema, não existe mais obstáculo na existência. O nosso sofrimento, na verdade, se deve à nossa identificação com a passagem ilusória do tempo cronológico, do tempo psicológico, que, na verdade, nada mais é do que o prendimento do ego no tempo que transcorre e que foge da nossa capacidade de absorvê-lo. Isso causa o verdadeiro sofrimento do ser vivo. É o tempo que agarra o nosso ego, que agarra a nossa personalidade superficial. Quando estabelecemos a nossa relação profunda com a nossa essência, e essa essência estabelecida numa realidade absoluta com o Supremo, não há mais obstáculos. Sutra 30. Vyadhisthana samshaya pramadalasya virati bhranti darshana labda bhumikhatva navashtitatva nichitta vikshepaste nantarayana. Os obstáculos que distraem a mente são doença, apatia, dúvida, descuido, preguiça, falta de desapego, visão errônea, não obter uma posição segura, falta de firmeza. Então aqui estão definidos todos os obstáculos que estão atuando na nossa existência e que ganham proporção enorme quando não entendemos a nossa realidade, cuja base, cuja substância de realidade está na relação com o Absoluto, com o Supremo. Sutra 31. Dukkha dharma nasyangan ejayatvasa prasvasa vikshepa sahabhuvaha. Miséria, melancolia, tremor e dificuldade respiratória acompanham essas distrações ou estes obstáculos. Então existem os obstáculos, a substância e existe o efeito. O sintoma, a substância traz um sintoma. E aqui no 31 se descreve então os sintomas dessas distrações que atraem, que agarram, que carregam a mente, a identificação e o ego. No 32, Tat pratishedhartan eka tatvabhyasah. Para livrar-se dessas distrações, existe a prática da verdade única. Tatua, tatua piaçá. Né? Tatua significa verdade. E esse é assim, um termo muito importante e fundamental na compreensão do conhecimento védico. Existe apenas uma verdade, certo? Paliativos, modismos, adaptações, tudo isso, na verdade, é apenas uma meia-verdade. Né? Yoga busca... Ou, pelo menos aqui, Sutra 32, Patanjali diz que Para se livrar dessas distrações, dessas causas de sofrimento causadas pelos obstáculos, ou para superar esses obstáculos, é necessário ter a verdade única, conhecer e praticar essa verdade única. Sutra 33, Maitri Karuna Madhitopekshas Sanan Sukaduka Punya Punya Vishayanan Bhuvavanatas Chitta Prasadanam. Desenvolve-se clareza e paz mental ao cultivar amizade com pessoas felizes, misericórdia com pessoas infelizes, prazer na piedade e negligência na impiedade. Negligência aqui no sentido de indiferença. Ser indiferente à impiedade de pessoas ímpias. Sutra 34. Prachadhana vidharanabhyan vapramanasya. Ou, né, se você não cultivar esses processos, ou através da retenção da respiração e expiração, através do pranayama. Ou você cultiva coisas que vão agradar a mente, agradar os sentidos, agradar nosso campo psicológico. Ou um sistema, um processo, uma técnica para revitalizar o seu sistema energético. 35. Vishayavati vapravriti utpana manashastiti nibandhani. Ou manter a mente fixa quando surgem atividades sensoriais. Discriminação e, ao mesmo tempo, foco, determinação, concentração. 36, outra alternativa. Vishokava jyotishmati. Ou quando essas atividades são iluminadas e sem tristeza. Né? Ou quando você vê que realmente a realidade está ocorrendo de forma natural, de forma muito abençoada, quando você entende que Ishvara está atuando em sua vida, está criando condições para o seu benefício. 37. Vitaraga Vishayan Cha. Melhor? Vitaraga Vishayan Vachitam. Ou quando a mente se fixa em objetos livres de paixão. Quando a mente, aqui no caso a consciência, fica livre de objetos que geram apego à mente, que geram apego aos sentidos, ou seja, situações que a mente já está acostumada a desfrutar, está acostumada a saborear, a se prender, a se identificar. Quando se consegue inverter esse fator da mente e não se identificar, você também pode conseguir vencer esses obstáculos. 38. Swapna nidra gyana lambanam va. Ou, quando a mente se fixa em conhecimento obtido do sono ou sonho. Que vale a pena ler o significado. Patanjali aqui se refere ao trabalho de buscar a clareza e paz mental através da análise e compreensão dos sonhos, ou através de alguma experiência iluminadora obtida durante o sono. Aqui é o momento em que encontramos, isso aqui inclusive tem alguns estudos mostrando que Patanjali nesse ponto, ele está abordando o aspecto terapêutico, o aspecto dos benefícios de uma análise, de uma psicoterapia, que aproxima muito esse aspecto da análise dos sonhos do contexto teórico e metodológico, epistemológico de Carl Gustav Jung, né, na psicoterapia junguiana. 1.39. Yathabhimata dhyanadva. Ou através da meditação escolhida. São vários meios, vários processos, várias alternativas que Patanjali está oferecendo para se superar esses obstáculos. Sutra 40. Paramanu Parama Mahatvanto Syavaskaraha. Aquele que atingiu esse estado de perfeita clareza e paz mental domina do menor ao maior. Então, seguindo nesses processos, pode-se alcançar clareza e paz mental, o que leva a dominar do menor ao maior. Esse domínio do menor ao maior, na verdade, se trata de poderes que a mente desenvolve em superar problemas pequenos ou problemas grandes. 41. Quando os processos mentais são controlados, a mente se torna como uma excelente joia, que naquele que percebe, na percepção e no percebido, é colorida por aquilo que está próximo. Isto é a meditação bem-sucedida. Então não é algo abstrato, algo fora do contexto. Alguém tem que se isolar ou um meio de se negar à realidade. Mas sim, dentro da realidade, dentro de todo o contexto individual do sujeito, a meditação inclui a realidade que ele vive, não a exclui. Isso é uma meditação bem-sucedida. O contato com Deus, a relação íntima que ocorre na meditação, ela ocorre a todo momento. Não é apenas uma situação, uma circunstância, num local, nas condições exigidas, certo? Mas dentro do processo, lá atrás apresentado, da devoção, Ijra Pranidhana. Tatra sabhata jnana vikalpai sankirna savitaka samapati. Quando esta meditação bem-sucedida contém imaginações baseadas nos significados de palavras, ela é chamada de meditação bem-sucedida com dúvidas especulativas. Esse seria, então, aí no estágio da meditação. 43. Smriti pari sudho swarupa sunyavata matra nirvasa nirvitarka. Quando a memória está plenamente purificada e somente os objetos da percepção se destacam luminosamente, a meditação bem-sucedida está sem identificação própria e sem dúvidas especulativas. Nirvitarka. Nirvitarka, discriminação ou dúvida, é justamente o que não ocorre nesse estágio da meditação. É quando o observador, o ser, está em comunhão direta com o Supremo, não dependendo mais de nenhuma relação externa, de nenhum veículo, de nenhuma substância material, de nenhum elemento físico, de nenhuma muleta, né? Ele está ali diretamente. A única discriminação que vai restar nesse momento é a discriminação de sua individualidade diante da individualidade do Supremo. Não há mais nenhuma necessidade de discriminação. Ele não está discriminando os sons, não está discriminando o corpo, não está discriminando as percepções sensoriais, nem as criações da mente. A única descrição é a individualidade sua, infinitesimal, da individualidade do Ser Supremo, o Absoluto. 44. Etayaiva savichara nirvichara satsukshma vishaya vyakhyata. Apenas assim fica explicada a meditação com ou sem reflexão sobre um objeto sutil. Então, isso aí é um sutra que a gente vai estar trabalhando ainda nos próximos módulos, porque esse sutra final está se falando justamente do aspecto mais profundo do samadhi, que é sampragnata e asampragnata, certo? Então aqui no caso é justamente o aspecto de transcendente. O objeto da meditação não é o objeto mais físico, material, criado pela mente ou usado para a própria negação mental de sua existência física. Mas aqui agora é um objeto sutil, um objeto transcendente. O objeto da meditação diante do sujeito observador, que é o eu individual, infinitesimal, o Atma, ou Purusha, Atma, é o Divino, Supremo, Absoluto, Purusha, Mahapurusha, ou Purushottama, certo? E esse objeto absoluto, transcendente, está totalmente destituído de condições para ser discriminado. Não há mais atuação do intelecto, agora apenas a atuação do puro amor, da pura relação da alma com o Supremo. 45. Sukshma Vishayatvam Chalinga Pariyavasanam. A definição de um objeto sutil é aquele que não tem um sinal visível, ou seja, transcendente. Ele não é visível, não é percebido, não é captado pelos nossos sentidos. Está além deles. Até onde os sentidos podem captar, ocorre discriminação. O que foge da percepção sensorial está fora da necessidade ou da possibilidade de discriminação. Esse é o asampragnata. 46. Taeva sabija samadhi. Este é o transe com semente. Justamente, sabija. 47. Nirvichara vishayadharye. Jatma prasada. Com clareza e paz mental, sem reflexão, o eu superior encontra felicidade. Esse é o estado em que a consciência, a Anandamaya, estabeleceu-se em sua natureza original. 48. Ritambhrata traprajna. Nesse estado, a sabedoria sustenta a verdade. Já não é mais a discriminação, mas a sabedoria, o estado mais elevado da própria discriminação. 49. Shruta numana prajnan vyan anya vishaya visheshartatva. Por ter um propósito especial, esta verdade tem um foco diferente da sabedoria das escrituras ou inferência lógica. Transcendente. O transcendente é realizado, não é explicado, não é percebido, não é discriminado. Sutra 50. Tadya samkarao nya samskara apratibandhi. Uma impressão mental nascida desta sabedoria obstrui outras impressões mentais. Um nível muito profundo de percepção que vai anular as percepções subsequentes. E o Sutra 51, terminando o Pada 1. Tashyapi nirodhe sarvanirodham nirbija samadhiti. Quando até mesmo isto é controlado, então tudo mais é controlado, atingindo-se o transe sem semente. Ou seja, então, dentro das impressões mentais, quando as impressões mentais já estão fora da sua presença, certo? Quando a mente já não tem mais impressões mentais, agora só tem realização, absorção, revelação do absoluto, revelação do supremo. Aí então estamos já diante do samadhi. Então, aqui terminamos o primeiro capítulo do Yoga Sutra. Estaremos fazendo outros momentos aqui de aulas também com os próximos sutras e fazendo essas observações pontuais dos principais sutras. Espero que tenha ajudado, auxiliado a compreender melhor esses primeiros pontos do Yoga Sutra. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. E bons estudos. Om Tat Sat.